O día branca nau levou ancoras. O día branca nau levou ancoras. Foi secar alén do mar polo horizonte. Foi secar alén do mar polo horizonte. Ainda se veu seu pau maior, última claridade. Ainda se viu seu pau maior, última claridade. O día branca nau levou ancoras. O día branca nau levou ancoras. Foi secar alén do mar polo horizonte. Foi secar alén do mar polo horizonte. Ainda se viu seu pau maior, última claridade. Ainda se viu seu pau maior, última claridade.